Nós seremos assim o que somos chamados a ser se Ele estiver entre nós. Porque Ele é tão poderoso. Se Ele diz que nós somos um salzinho, que somos capazes de, com nossa presença, influenciar tanto. Se Ele diz que nós somos luz, que com nossa presença podemos iluminar tanto. Imagina Ele. Quando Ele está no meio, todo mundo sabe que Ele está. E as pessoas percebem, esse povo é povo de Deus. Por quê? Porque é como Ele. Como Ele é? Ele é amor. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4. Talvez um dos maiores desafios. E neste dia de festa, de celebração, os irmãos têm sido tão admirados. Os irmãos têm ido tão bem. A igreja avança tão bonita, tão firme, tão determinada, tão sadia. Graças a Deus por isso. O que a igreja, o que cada um pode mais colaborar? Qual é a sua parte principal? Às vezes a gente está numa igreja e fala, eu queria ajudar. Eu queria, às vezes eu tenho vontade de falar assim, olha, mais ajuda quem não atrapalha. É. Em igreja, não atrapalhar já é uma bênção, irmão. Mas é muito pouco para um crente. Não atrapalhar já é uma bênção, mas é muito pouco. Como você pode, individualmente, dar a maior contribuição para que o ministério avance? Para que vocês não suportem segurar gente lá dentro que implora para entrar? Gente que fala, ei, isso é o que eu estou buscando. Atos capítulo 2 fala daquela igreja espetacular, e você vai ver o quê? Que havia entre eles um amor, uma essência, um relacionamento, que todo mundo olhava e dizia, esse povo é cristão mesmo. E é isso que nós temos que ser. Não importa se você vai trabalhar com célula, vai trabalhar com congregação, ou se você não vai trabalhar nada, se você vai só adorar, ou vai dançar, ou não vai dançar, se na dança tem véu, ou não tem véu, se usa telão, se não pode, se toca piano, não importa isso. Tudo isso é importante, mas o mais importante é o amor. E o capítulo 4 de 1 João, a partir do verso 7, eu creio que tem aqui aquilo que mais eu e você podemos fazer em prol do reino, em prol da igreja. Diz assim, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Estou lendo 1 João, capítulo 4, na NVI, verso 7. Vou ler de novo. 1 João 4, 7. Ainda estou ouvindo tanta Bíblia batendo folha aí, que eu estou repetindo. 1 João 4, 7. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede, vem. A fonte é Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Como as pessoas vão saber se essa igreja aqui, ou se a minha igreja, ou a igreja do Senhor nessa cidade, é do Senhor? Como as pessoas vão saber se não é uma seita? Como as pessoas vão saber se não é um abuso, se não é uma exploração? Como vocês vão saber se os líderes são honestos nos recursos? Se o que eles falam é verdade? Como vocês vão saber se são falsos apóstolos e profetas ou verdadeiros? Não precisa aplicar teste. Não precisa aplicar teste doutrinário. Não precisa fazer avaliação de candidato. Vai lá ver dentro de casa. Vai ver como ele trata o pobre, como ele trata o que não é nada. Vai ver como ele trata o rico, se o bajula. Vai ver como é dentro de casa com o filhinho. Porque a Bíblia diz tão claro, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Eu me lembro de Pedro, Pedro tinha pisado feio. Pedro foi chamado a ser discípulo e trai Jesus descaradamente. O homem que tinha andado sobre as águas pela voz e comando de Jesus. O homem que viu o filho da viúva de Naim levantar. Aquele que viu Lázaro, que viu Jesus transfigurado em glória no alto daquele monte Tabor. Esse Pedro que tinha todas as certezas de que aquele era o Messias, o Filho do Deus vivo, e ele mesmo o declara por revelação de Deus. Na hora que uma empregada doméstica, uma moça simples, chega para ele e fala: você é seguidor de Jesus? Ele diz: não, não sou. E ainda para garantir que não é, fala uns palavrões, xinga aquela mulher com os nomes bem feios. E ela diz: é, não é mesmo não. Tá bom, já sei que não é. Eu já sei que não é. Sabe como tem gente aí fora, sabendo que tem um monte de gente que está dentro de igreja e não é? Basta abrir a boca que tem gente que fala: é, não é não, você não é não, é, eu estou sabendo que não é. É ou não é? É ou não é? Sabe, irmãos, ele trai Jesus, Jesus ressuscita, vai lá para a Galiléia, dá uma ordem a Maria, fala: chama os discípulos, manda ele para lá, eu estou esperando ele lá. Inclusive, o trairão lá, o carcará, o que me negou, ele mesmo, chama ele também. E ela falou: chamou você também. Pedro vai sem graça, fininho. Diz a palavra que depois de tudo aquilo da pesca maravilhosa e comer o peixinho que o Senhor fez, Jesus bota a mão no ombro e vai dar uma caminhada com Pedro e começa a conversar com ele. Fala: Pedro, você me ama? Sabe, irmãos, muitas pessoas ficam... Nós trabalhamos numa igreja em células. Uma das coisas mais sérias numa igreja é levantar um líder de célula. É um pastor, uma tremenda responsabilidade, porque é um altíssimo privilégio cuidar de vidas, discipular, ensinar, encaminhar, ganhar. Líderes, temos lá uns 500 e alguns líderes de célula, liderando suas células hoje. E durante muito tempo eu pensei: ah, vou fazer aqui uma lista de critérios. Tem que ser batizado, batizado no Espírito Santo, tem que ter feito o curso tal, tem que ter tal testemunho, dizimista, vamos conferir se ele está dando o dízimo lá, tem que ver o casamento, ver a família, sabe? Começou a ficar tão complicado que eu, ó, rasguei e falei assim: ó, quer saber? Não adianta isso, não adianta aquilo, tem algo que é acima, tem algo que é mais importante. Porque quando Jesus foi chamar Pedro de volta e foi saber se aquele poderia ser mesmo um apóstolo, um líder, Jesus aplica nele o teste de uma só pergunta. Jesus não quer saber quanto ele sabia, se sabia de cor quantos versículos, ele só pergunta para Pedro uma coisa: você me ama, Pedro? Só isso. E Jesus, e Pedro respondeu três vezes: tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. E em cima desta afirmação que Jesus agora considera verdadeira e Pedro provou que era, Jesus disse para ele: então agora, apascenta as minhas ovelhinhas. E eu falei: caramba, ser líder de célula só precisa de uma coisa. Ser pastor só precisa de uma coisa. Ser crente, que tem testemunho, só precisa de uma coisa: poder dizer para Jesus: tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Porque quem ama, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Quem ama, flui na mais alta unção. A unção que é acima da unção dos milagres, a unção do sacrifício e todas as unções que Paulo menciona no capítulo 13. É acima das unções de milagre, de línguas, de profecias, de conhecimento, de pregação, é acima dos dons de pregar, ensinar, ministrar. Paulo diz: acima de todas, a superior é essa. É aquela que o gago, o simples, o analfabeto pode ter. Não depende de estudo, não depende de nada disso. Depende apenas de ter estado na presença dele, de o conhecer. Porque a Bíblia diz: quem ama, conhece a Deus. Ou seja, um povo, um crente, uma igreja que conhece a Deus intimamente, ama. Porque esse Deus que eu conheço é amor. E uma pitadinha dele me faz fonte de amor. E quando eu sou assim, uma igreja é assim, não tem jeito, ela vai explodir. Porque quantidade é resultado. Quantidade é apenas expressão inevitável, inevitável de unidade, que é fruto do amor e de qualidade. Onde há qualidade e há unidade, não adianta, vai haver quantidade. Você pode trancar a porta, você pode dizer, eu não quero, eu não gosto, eu gosto de igrejinha pequena, você pode falar o que você quiser, não segura, não segura, porque é isso que o povo está procurando. O povo está farto, o povo está farto de conversa, o povo está farto de doutrina, o povo está farto de cobranças, o povo está exausto de pesos, o povo está exausto de cobranças, o povo está exausto de legalismo. Lucas fala de uma parábola que Jesus menciona no capítulo 6, de uma figueira que não dava fruto. E diz o homem, dono daquela figueira, e representa o sistema legalista de igreja, e ele diz, esta figueira há 3 anos não dá fruto, está inutilmente ocupando esta terra, corte-a e jogue-a no fogo. Mas um outro sistema que é o sistema de Deus, de uma igreja da graça, da aceitação, do amor, diz, não, meu Senhor, não a corte, deixa por mais 1 ano, eu cavarei em volta, eu adubarei, e ela dará fruto. Sabe, meu irmão, isso é a voz de Deus dizendo, para com esse negócio de cortar, não serve, jogar um padrão. Ele disse, vem todo mundo que está cansado, e o mundo está exausto, cansado, e onde houver um oásis, que flua uma fonte do amor ágape, o povo correrá e virá irresistivelmente, porque sentirá o cheiro das águas, o cheiro do pão fresco, e correrá. E é inevitável. E a palavra diz, quem não ama não conhece a Deus. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Como uma igreja pode experimentar isso? Ele diz aqui, nos enviou o seu Filho unigênito para que pudéssemos viver por meio dele. Ninguém vive, igreja nenhuma, grupo nenhum, vive o que Deus espera, alcança o seu propósito, não for a partir e por Jesus, porque está escrito, tudo é por ele, para ele e por meio dele. São todas as coisas, inclusive uma igreja que avança. Não tem jeito. Nisso consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, adoradores, visto que Deus assim nos amou, visto que Deus assim tanto te ama, irmão, amados, visto que Deus assim também tanto amou, o que você vai fazer? Nós também devemos amar uns aos outros. A maior contribuição. Não sei qual a motivação, porque Deus o agregou a esta comunidade. É uma comunidade abençoada, de líderes abençoados. Se Deus o colocou aqui, você não é cliente. Você não está aqui para receber. Você está aqui para dar. Tem algo que é você que tem que dar. E o que mais você pode dar não é cantar, não é tocar, não é arrumar cadeira, contribuir, dar dinheiro, mas é você deixar jorrar, fluir de uma vida autêntica diante de Deus o verdadeiro amor. Porque a sua gotinha com a do outro, juntará as águas e vai varrer aqui para baixo, savar-se adentro, e vai ao centro, e vai aos bairros, e subirá as vielas, aos morros, e subirá as favelas, e irá à mídia, às escolas, aos restaurantes, às empresas, e irá o que mais eles precisam, é o amor de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele, ele em nós, porque Ele nos deu o Seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o Seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele em Deus. E assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, corte-a. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Meu irmão, você nem imagina o quanto você é capaz de amar. Você nem imagina como você é capaz de amar. Você nem imagina quanto suco doce pode sair da sua vida. Você nem imagina o que você pode fazer dentro da sua casa. Você nem imagina a cura que você pode trazer no coração desse seu filho que está meio duro. Você nem sabe o que você pode fazer por esta sogra, por esse amigo, por esse colega de trabalho. Você nem imagina, você tem o que cura a alma dele, você tem o verdadeiro testemunho de que Deus está com você, ele pode conhecer a Deus. Por quê? Porque vai fluir, pode fluir amor do seu coração. Essa é a grande contribuição. Você pode ser uma grande fonte de amor. Por quê? Porque Deus já te amou. O amor que Ele amou você está dentro de você. Deixa passar, deixa fluir para os demais. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Um momento como esse, é um momento muito legal. Aniversário, o tempo está andando, vai tendo aprovação. Mas o mais importante para qualquer um de nós e para uma igreja é manter como mais importante o que é mais importante. Mais importante a fazer, a prioridade número um, é manter lá no topo das prioridades a prioridade. E a prioridade maior nossa é o amor. Não tem como escolher o irmão que vai sentar do meu lado? Não tem como dizer isso eu não quero? Não tem como dizer, fazer isso eu não quero, vigília eu não quero, dizimar eu não quero, liderar eu não quero. Você me ama? Você me ama? Quando Jesus perguntou para Pedro se ele o amava, três vezes Jesus o fez. E em três vezes, Jesus está ensinando para nós três coisas enormes, se você reparar lá. Ele está dizendo, não existe amor sem serviço. Pedro, você me ama? Apascenta as minhas ovelhas. Não existe amor sem serviço. Você me ama? Vai trabalhar para mim. É tempo de trabalhar, irmãos. Há um reino a edificarmos. Jesus disse, eu edificarei minha igreja, mas nós temos que trabalhar. Jesus disse para Elias, Elias desce e diz a Acabe que vai chover. Se Deus falou que vai chover, vai chover? Vai. E que Elias foi fazer? Subiu ao Monte Carmelo para orar. Por quê? Para que orar se Deus já falou que vai chover? Porque a obra de Deus é feita assim, homem e Deus juntos, juntos. Deus fala algo e nós trazemos isso à realidade. Por isso Deus diz, você me ama? Vai trabalhar. Ah, Deus vai fazer? Vai nada. O reino de Deus é edificado em sacrifício de muita gente que pagou preço tremendo para nos passar um bastão. E nós temos que passar adiante. Homens que o mundo não foi digno, foram cerrados pelo meio, queimados vivos, jogados às feras. E nós agora vamos pegar o bastão e ficar brincando com ele? Nós temos que dar essa volta. Nós temos que honrar esses heróis da fé. A Bíblia diz que eles não viram a promessa. Eles correram em fé e não viram. Eles não cruzaram a linha de chegada, mas nós vamos cruzá-la. É nossa hora, é hora da colheita. É hora da colheita, e a colheita não é feita por estratégia, não é feita por mídia, não é feita por marketing. É feita por quem ama Jesus, demonstra esse amor, e porque ama, serve, porque ama, se compromete, e porque ama, renuncia. Jesus disse para Pedro: Pedro, e você vai morrer por mim. Você me negou com medo daquela mulher, mas vai morrer por mim. E ele falou: estou pronto, Senhor. E morreu mesmo. Porque não existe amor sem serviço. Não existe serviço sem compromisso. Não existe compromisso sem renúncia. Ah, irmãos, como pastor aqui na cidade, conservo no reino com vocês, lado a lado, numa mesma missão, primeiro de exaltar Jesus, de mostrar a todos que Ele é o único Deus, é o único Senhor digno de ser adorado. Lado a lado com vocês, no projeto de edificar uma igreja viva, marca de Deus na cidade. E com vocês, no nosso chamado de ganhar esse povo para Jesus, de arrancá-los das trevas que estão, de cancelar a senha do inferno que já está quase na hora de ser chamado. Nós estamos aqui e tem gente chorando em todos os cemitérios de Belo Horizonte. Nós estamos aqui adorando, cantando, e tem gente chorando os seus mortos, porque os cemitérios são gulosos, eles não param de comer. Dia e noite, você está dormindo, você está trabalhando, você está no clube jogando bola, você está viajando, e gente está indo para o inferno, e gente indo para o inferno. E o Senhor disse: fale para eles. Nós temos uma missão. Vocês têm ido muito bem, mas eu estou aqui para dizer, não é, que tem mais a ser feito. E vocês irão cada vez melhor, quanto mais fizerem aquilo que o Senhor prioritariamente nos chamou para fazer. Tudo sofrer, tudo crer, tudo suportar, tudo, tudo. E nesse testemunho de amor, Deus vai ungi-los, abençoá-los. Quero lembrá-los desta máxima prioridade do reino. Nosso reino é um reino de amor. Ame seus filhos, ame seu cônjuge. Eu não sei como, Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Quem conhece a Deus ama. Ah, eu não a amo mais, meu amor acabou. Você então não conhece Jesus. Porque qualquer hora que você for perto dele, amor vem para você. E amor em todas as dimensões. Amor pelo cônjuge, pelo filho, pelo chefe, pelo que te persegue, pelo algoz que te fere. Como Jesus. Amor pelo pastor, ah, eu não estou mais concordando, não estou gostando. Vai na presença do Senhor que você vai ver o quanto você vai amar qualquer pessoa. Chega de lanchonete na nossa vida. Chega de sermos os beliscadores do que eu quero e não quero. De um povo assim, não. O amor, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo. Então, meu irmão, deixa o amor de Deus inundar você. Se eu queria pedir ao Senhor um presente para essa igreja hoje, eu não pediria um lugar maior. Eu não pediria mais gente. Eu não pediria uma hora na Rede Globo para os sócios fazer um desses programão que ele sabe fazer. No horário nobre, em vez do Jornal Nacional, eu vou dar para os sócios. Eu não pediria isso, porque não vai adiantar nada. Nada vai adiantar se não tiver amor. Em primeiro lugar, eu peço ao Senhor, se pode dar um presente, um batismo de amor a esta igreja. Que essa seja a marca. Vocês sejam conhecidos como o povo mais amoroso, interno e externamente. Com amor por vocês, mas amor pelo fedorento lá fora. Pelo drogado, pelo bêbado, amor pelo perdido. Uma igreja que ama o perdido é uma igreja irresistível. E se vocês tiverem o amor, todo o resto vocês terão. Vocês terão lugares, riqueza, posição, horário, o que quiser. Por quê? Porque serão atestados como verdadeiros discípulos de Jesus. A marca maior é essa. E eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus nesse dia um presente. Um batismo de amor pela sua vida. Um batismo de amor, de poder do Senhor na sua vida. Você quer receber? Você quer receber? Uma oração é assim, é um ato profético. Mas o amor se destila. Amor é um destilar. Todo dia na presença do Senhor, o amor vai gotejar na sua cabeça. Quem andou na presença de Deus. Então, meu irmão, não vacile no seu tempo com Deus. Não vacile na hora sós. Não vacile na palavra, na adoração sua. Porque é lá que esse mel se destila. É lá que você enche. E é lá que você recebe para já vir cheio para adorar. Aqui você não recebe, aqui você reparte aquilo que você já recebe. Mas em atos como esse, em momentos de afirmação, em momentos em que a gente bate estaca, em momentos que palavras proféticas vêm, a gente tem que fazer ato profético também. E nesse momento eu quero, sim, eu quero. É meio contramão, porque amor vem da sua vida com Deus. Mas quando estamos juntos, Deus pode derramar também. E eu ouso orar a Deus e pedir ao Senhor que um batismo sobrenatural venha impregnar as paredes, as cadeiras, as notas desse piano, né? Venha impregnar as ondas de canal de televisão, de o que for que Deus fizer, os seus passos. Eu venho pedir, mas principalmente sua mente, seu coração, sua alma, seu intelecto, seu espírito, seja tudo encharcado. Batismo é isso, é encharcar. É esponja que é metida no balde e quando sai, ela sai pingando e não tem jeito, porque ela está encharcada. E eu quero pedir a Deus que te meta no balde de amor e que você saia daqui encharcado e você deixe um rastro de ágape, um cheiro de ágape, uma obra de ágape, uma prática de ágape, que você fale ágape, olhe ágape, escolha ágape, trate ágape, acaricie ágape, que você seja ágape, onde você for, suas pegadas sejam assim, e você faça a diferença, porque ama a Deus e porque o amor de Deus está em você. Levante suas mãos para os céus, levante as suas mãos e vamos receber do céu. Ninguém recebe nada se do céu não for dado. E eu quero pedir a você que levante suas mãos e individualmente ore a Deus agora. Sabe, talvez Deus te falou de uma maneira completamente diferente. Talvez Deus falou ao pastor de uma maneira, ao líder de outra, à esposa de um jeito, à mãe de outra, ao cônjuge de outra. Tudo é palavra de Deus. É a multiforme graça. Mas eu quero que você coloque agora o que Deus mais te falou. Qual é a área que você está precisando mais de ágape? Diga a Deus, comece aqui. Comece restaurando meu relacionamento com meus pais. Comece abençoando de novo meu casamento. Comece trazendo amor, paixão, carinho de novo ao meu lar. Comece, Deus, trazendo de novo amor pela igreja, por líderes que me feriram. Comece, Deus, manifestar ágape, arrancando a mágoa que está no meu coração. Pede a presença de Deus, passe em você e te lave de qualquer rancor, de qualquer entupimento, obstrução que impeça o mover de Deus. Peça ao Senhor, ore a Deus, eleve sua voz e clame ao Senhor agora. Venha, Senhor. Venha, Espírito Santo. Venha sobre nós. Venha, Deus ágape, Deus amor, venha. Venha nos encher. Venha nos encher. Somos vasos prontos para sermos cheios e transbordarmos. Somos esponjas, Senhor, venha. Deus, como irmão, amigo, servo desses irmãos, eu faço uma oração. Eu oro, Deus, aqui neste lugar. Eu oro em favor de cada um aqui, Pai. Desde a liderança até o irmão mais novinho. Eu oro, Deus, pedindo ao Senhor, Pai, que derrame um batismo, Senhor. Um batismo de essência, de amor, de Deus nesta igreja. Senhor, que todo o resto, Pai, carismas, Deus, recursos, doutrina, teologia, estratégia, tudo isso, Senhor, esteja abaixo, Senhor. E, ó Deus, e influenciado e marcado, ó Deus, e direcionado pela força do amor. Deus, em nome de Jesus, que a marca desta igreja seja Ágape. Seja uma igreja do tudo, do tudo, do tudo. Oh Deus, em nome de Jesus, tira esse coração seletista de dentro de nós, excludente, e derrama, Pai, sobre esta igreja o Teu amor. Ministra ainda, Pai, na liberdade do Teu Espírito, Pai, sobre cada vida, como é Teu propósito nessa noite. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Não pare de orar a Ele, irmão. Não pare de orar a Ele.